Vai chamar, tá? 3894. Olho 3591. Prossiga. Autoriza a Duna da Presente. Da Presente, vou em toque. 5491. Toque 3591. É 2100. A gente mantém a posição. Vai bater. 3190, desça para 3 mil pés. 3 mil pés é restrito para 3 mil pés. Alô, Salvador Azul, 6973. É que pega a porta livrando. A gente aguarde, será o próximo setor. E aguarda. Como é que tem condições de aproximar-se da RMA e fazer 360 limitado a RMA, aproximação para a Aerosete? Afirmativo, levando o IQMAC, já do voar para tráfego de aproximação na hora zero. Sim, vou ver como é que Mike reporta na vertical da RMA. Reporta lá, Mike. Tá, sim, obrigado, bom trabalho. 6210, táxi via Juliette para o portão 4, observando o Airbus da Tan saindo do pátio. Juliette, portão 4, 6210. 3.000 pés, altímetro 909. Trip 5491, reautorizado 050. 050, 5491. Afastado 3 milhas da cabeceira da pista auxiliar, 197. Fazendo espera, aguardando a autorização para ingressar, não interfere na sua aproximação. Tem o pouso autorizado. Só cheque, confirme 3 pousos. Baixar o trabalho. Nada, comandante. Passaria 231, qual seria pro ideal para barreiras? 299, senhor. Não foi copiado. A 299. Fluente, 9 Mac Mark, 9360. Copiou o controle radial 299. Após Momo, vou direto barreiras para sair 223. Após Momo, direto barreira, grátis. Visando 4-5, visual com tráfego na final, pronto. Então 3-1 no 4-5, faz o pulso do companhia linha e mantém no zero. Faz o tan linha e mantém, então 3-1 no 4-5. Localizador já visual, Salvador, 3-1-9-0. 3-1-9-0, compete aproximação e essa chama a torre em 18, decimal 9-5. 18-9-5, batalha. O 1166, livre LS, para 2 mil pés, chama estabilizado no localizador. 5491, desça para 3 mil pés, ou altímetro 09. 3 mil, 5491. Nada, 3191. Piloto 94 no solo, ao 08, livre direito, ano 209, boa. Direita 1209, 3294. Posição 3190, informa o tráfego na curta final da cabeceira auxiliar. Aguarde autorização de pouso, ajusta 1901, evento para cheque no 80 graus com meia dúzia de nós. Gente, observando o tráfego, 3190. Só 3145 alinhado, pronto. Então 3145 do colégio autorizado, 1-0, vento 90 graus, 069. 3145. Mike Echo Delta. Mike Echo Delta. Controle Salvador, boa tarde. Otan 3145, passa 1500. Tá 3145, contato radar da colagem, possível conforme autorizado. Autoriza direito, bloque 3145. Pós 2000, bloque. Ok, tá no perfil da bloque ou no alfa, tá 3145. Gente, se eu não auto, solicitou bloque, direto bloque? Ah, positivo, direto bloque, tá 3145. Positivo, a partir de agora direto bloque. Controle 35491, nessa prota, autorizado interceptar, lote. Clima ativo, 5491, desceu para 2000, livre LS, chama estabilizado. 2000, livre LS, repassará estabilizado, 5491. Então 3190 no solo, 1-1, pela direita, 1-2-1-9. Gente, próxima direita, libera 2-1-9, muito graças. Nono 66 estabilizado? Estabilizado, solo, 1-1-6. 1-1-6, complete a aproximação LS, chame a torre em 18.95. 18.95, gol 1-1-6, boa tarde. 491, inicia a edição. Salvador, boa tarde, Otan 3190, livrado. Boa tarde, Otan 3190, táxi Alfa Juliette, 25. Alfa Juliette para o 25, tá? Nossa, está aí. Oi, gol 966, estabilizado, bastante travado. Chame a torre 1895, 966. Estabilizado, bastante travado. 9542, gol 1166. Claro, baixado e travado. Gol 1166, livre pouso, pista 1-0, vento 90 graus, 059. Livre pouso, 1166. Estou localizador, tripe 5491. Tripe 5491, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, 95, boa. Passarei 2231, chame Recife 2685, alterna 2545. Recife 12685, no 2545, passarei 2231, grato, boa tarde. Aposto. Portalada externa, checado, 3549. deixo o limpo 07 agora na cópia. Sete zero sete quatro, possível. 1-1-1-6-6, falou zona 4, nível direito, chame forma 2-1-9. Direito, 1-9-1-9. Frequência livre 2345. Para ingressar na CTR Salvador, a 20 milhas afastado, eu chamo novamente 208, Maria 7074. 0 graus, 059. Eu pouso na 1-0-3-5-4-9-1, confirmo o vento. 180 graus, 059. 18 com 05, senhor? Afirmativo, 180 graus, 059. 5491. 507, confirme nível de voo. Pouso 6973, ali mantém cabeceiro 90. Ali mantém 90, 6973. 45, chame Recife 251, antena 3395. 7, uma boa. 5491, fala 07, direito 12-9. 5491, direita, solo 121, decimal 9. Solo 35491, livrou. 5491, taxi Alfa, quilo, para parte 3, atento, sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, 5491. Azul 6973, livre decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 059. Livre decolagem, Rodolfo, boa tarde. 869 para a Copia Brasília. 1869, boa tarde. Informação em curso, Sierra. Prepara a saída da saída Água, transição LF agora, corta por gentileza. Obrigado. 507 na escuta, tá conta? Cruzado, voo local, Aranha Turno, nível 050, decorada pista 10, curva direita, inicialmente corredor axé, liberação do controle Salvador, aciona 5134, correção, aciona 0132, controle 1208. Zero, bom. 040, na moto. 6973, decolagem azul 9, controle 120.8. 08 azul, 6973. Procedimento correto ali, procedente do acionamento, chama o táxi. Cruzado Brasília, nível 360, via Pujulu 17, decolada 10, curva direita, Arbor, transição Elefa, achando 5023, controle 120.8. Cruzado Brasília, Serra Brava Romeu, nível 360. O Pujulu 17, decola 10, direita após saída, Arbor, transição Elefa, transponda 5023, controle 120.80, gol 1869. Chame pronto no 01, gol 1889. Vai, João. Autorizado aqui ao hotel, total de espera do hotel, chame para cruzamento, limpo 07. Quem chamou o controle? 16400, solicitando possibilidade de passar pelo a 3000 metros. Existe a possibilidade, aguarde. Esse inicialmente é o 040. Ok, 040, 64. Xané 143, chamou o controle? Controle azul 6973. Prossiga. 6973, subida da El, cruza 4000 para 340. Azul 6973, contato na decolagem, me mantém 340, da presente voo Ileda. 340 para o Ileda, 6973. 495, Serra confere. Prepara a saída da El, transição coral, guarda corta. Subiu, coordenado por gentileza, 160. 160, amigo, hein? Eu tripo 54 no 5. Da El, a saída aqui? Nael, transição coral. Nael, coral. Chegada ao ponto. Alô, Salvador Azul 4206, informação Serra. Confirma Azul 4206, chamador, solo. Informação Serra, quando possível, coordenar 350 ou Recife. Sente azul 4206, prepara a saída Puca, transição Caju e agora corta. Puca, Caju, não se escuta. Salve, Salvador, batalha da TAM 3107. São 3 1 a 0, prossiga. Por gentileza, teria saída prevista para Guarulhos? Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ok, Dael, Leda, Motiva, obrigado, até já. Cruzado cruzamento, Olimpo 03. Pois Delta, Alfa, Índia. Correção, Delta Alfa, Juliette Índia até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, ajusta 1-0 no 1, Olimpo 07. 4206, pronto, copy. 4206, prossiga. Cruzado Recife, nível 350, Opero Isque 58, aerovia. Decolada 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Aciona 5031, controle 120, decimal 8. Cruzado Recife 350, decolando 0, cruzado Puca, Caju, 5031, 120, decimal 8, azul 4206. Cruzamento correto, só em ponto 08, azul 4206. 06. Salvador, boa noite, CNR 6201, informação Serra. Serra 201, Serra confere. Preparada eu, Leda Motival, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, guarda copa. Adão, obrigado. Lima Fox, reduza para 2109. 2109. Vou aguardar um minuto a passagem do P3 por série, coordene com a equipe solo. Após a passagem do mesmo, está iniciando 01, chama táxi. Voltando após a passagem da aeronave da Força Aérea, padrão, autorizado, chama táxi. Vou 209. Marinha 7074. Na Torre Salvador, em 198, decimal 95. Pelo 645, subvetoração para final do ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 205, limite ao localizador. Ok, esquerda 205, limite ao lado, pelo 605. E a descida permanece aí para os 4 mil metros? A descida é 3 mil pés. 3 mil pés ajustando 1.011. Isso, 3 mil milhões, obrigado. Direto para o pátio militar? Olha, 7074. Autorizado, vou em direção ao pátio militar, pode na final para o pátio militar, o Marinha 7074. Tem possibilidade de fazer final para a direção para o hotel? Posteriormente ingressar no na hotel? Como é que você pode, se eu pode reduzir? 110, Aeron, pronto. Exato, Galeão 360, nível Upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, Mike, Oik, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Sana, 5022, controle 1208. Aqui, senhor. Exato, 360, Rio Galeão. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, intercepta Upper Zulu 10, controle de saída após 1208, acionando 5022. CNR-6201. Fechamento correto, chame ponto 104, CNR-6201. Maná. 0-180 graus, 04 nós. Formou um helicóptero no estocolagem à sua esquerda. À esquerda da estocolagem, mantendo 500 pés, um esquilo, não interfere com sua decolagem. Pronto, cobre. Pronto, cobre. Cruzado Léo, zona 60, nível, via Golf 677, decola da pista 10, curva à direita, da El, transão Coral. Aciona 501 no meio, controle 1208. Peso altímetro 909. 501 no meio, transponde e controle 120, decimal 8, 3541. Confira, transponde 5096. 5096, desculpa, senhor. 5415, chame pronto. Pushback acionamento no Pass 3. 074. Mativo, vai virar a base pela esquerda. Livrando esse. É 1645, boa, no 645, iniciei redução e aguarde o último retorno. É, estamos iniciando a regressão, vai dar o seu último retorno. Linha 7074, observe a aeronave decolando, P3 da Força Aérea. Está autorizado o giro de base para o pátio militar. O 74 vai livrar meu pé, tem que descer para 500 pés. Consciente, o Marinha 7074 está autorizado o giro de base para interseção hotel, suporte no solo controlado, vento 170 graus, 04 mais. 74, possibilidade de fazer final na intersecção da hotel, autorizado? Afirmativo. 74. Esquerda 140 para o localizador, chama estabilizado. 140 para o lock, apontando estabilizado na 6400. Mike Lima Fox, para 2 mil pés, livre LS, chama estabilizado. Tomando 2 mil pés? Afirmo. Você é autorizado LS, pode ser estabilizado, Mike Lima Fox. Doutor Salvador, boa noite, aqui é o Olympus 07, decolado pistão no zero, curva na direita, cruzando 2500. Estabilizado, ONU 645. ONU 645, complete a aproximação LS, chame a torre em 18.95. Completa 18.95, a torre. É um bom serviço, obrigado. Olympus 07, ingresse direto na área Netuno. Aguarde transferência de comunicações. Olympus 07, vai prosseguir então na subida para 5 mil pés? E prosseguindo para a área de tour, reportará para o regresso, Olympus 07. Salvador, boa noite, 69, ponto espera 90, França. Boa noite, 69, mantém ponto espera. Mantém. 709. Reduzindo 1706143. O senhor alongou muito a base aí, ok? Agora tá muito tarde. E início a manobra, se caso não dê tempo, é arremeter para o setor norte para a nova aproximação posterior. Entendido arremeter? Não, pode completar agora aí, apressando as manobras do aeronave externo. Faço pouso direto lá na interseção para ligar a pista o mais rápido possível. Tem condição? Ah, imagino. Ok, então é forte ligar na pista. Na 643, para o sequenciamento, mantenha presente proa, desça até 3 mil pés, ajustado no 0 no 1, aguarde vetor para o localizador. Até a proa, 3 mil, aguardando o vetor, 6143. O 35415 para puxa acionamento no pátio 3. Correndo da equipe solução no táxi 35415. Lugar ao táxi 415. diminuiu só um pouquinho o brilho do papir. O papir tá com meio fixo. Já foi providenciado isso, mas acho que não vai dar tempo pro seu povo. Ah, tem erro não. Pelo meu 45, já tem? Machado travado. Pelo pouso, piso 90, vento 970 graus, 05 mais. 1970 com 5 nós, tem um pouso autorizado, cabeceiro 10 ou 9645. Frequência livre, acesso na Maria FS0, 44. Mike Lima Fox, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1-1-8-95. 1-8-8-95, obrigado, boa noite. Chame 1-1-4-3, desce para 2000 pés, esquerda 1-3-0, chame estabilizando. Esquerda 1-3-0, 2000 pés, 1-1-4-3, informado estabilizado. Não foi oficial, vai estar travado. 7 Mike Lima Fox, 7 na aproximação, galera, pista livre. Mike Lima Fox, intenção de pouso 1-0 ou 7? 1-0. 7. Solo 645, solo 35, livre à direita, solo 21, décima nova, utilizando manobras por gentileza. Livrando 219-645. Solo 645, livrando. 1-645, táxi Alfa Juliette para o 1-0-10, após o 08, segue o follow. Alfa Juliette, 1-0, após o 8, segue o follow. Ou 645. Estabilizado? Tem um 43 estabilizado. Pede aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-8-95. 3-9-5, obrigado. Torre Salvador, boa noite, chama 6-1-4-5, estabilizado. Chama 1-4-3, continua a aproximação, você pode ter no contra enxergado. Contra enxergado, 6-1-4-3. 1869, decolado 37.1208. 208, 1869. Taxi 35415 com 48 no POD, autonomia de 4 horas, alternando Vitória. Mantenho 3-0, foi da Arco. Vem o Mateus 360, arma com 1869. Sim. Táxi autorizado até a saída do parte 3, onde dá passagem ao Boeing ingressar, após seguir para o ponto de espera. Vai táxi até a entrada do táxi do parte principal 35415. Após a passagem do Boeing, segue até o ponto de espera via Índia, chama a torre 1895, ajuste na 011, boa viagem, o 35495. Após a passagem do Boeing, vai seguir até o ponto de espera da cabeceira 110, via Alfa e Índia, após Índia Alfa, após o 35495. Clima Fox, solo 38, liga direito, chame para ingresso na Alfa, chame solo 1219. Mike Mike Lima Fox, confirme qual parte? Sim, o senhor tem a opção de parte 4 ou parte 5? Sente mais perto é o parte 5, o senhor vai taxiar via Alfa, seguindo o Boeing. Via Juliette, Lima, Mike, na Quebec, chamada Torre em 1895, para o cruzamento da pista auxiliar. Afirmo, Alfa, Juliette, Pátio, Lima, Mike, na Quebec, Torre, para o cruzamento da pista auxiliar. Xené 6201, coordenando com a equipe de solo após a passagem da TEC, taxi para o ponto de espera, inicia e chama o táxi. Salvador, boa noite, 355-415, próximo ponto de espera da 190. 355-415, após a passagem do trânsito, pouso 190. Está autorizado a alinhar e manter cabeceira 190, 355-415. Avisou a contração na final, após ali mantém a cabeceira 190, 355-415. Chame o centro Recife, 251, alterna 3395. Bora com Recife, 123355, Recife 07. Secundária 13395. 13395, 43, solos 40, nível direito, chame só 121, decimal 9. Chega. Com este alcance de 140 milhas, acredito que não seja possível manter escuta permanente do controle. 059. Livre decolagem 355-495. Restrito ao 340. Restrito 340, 869. Salvador Azul 4206, pushback acionamento, posição 620. Posição 8, correção. 206 autorizado, ligação aqui pessoal, chama o táxi. Autorizado, puxa, pega o seu nome contato para o táxi. 204206, pessoal, feito. Zona, correção 6143, táxi Alfa, chama da Juliette. Alfa, essa Juliette chamada 61, eu conheço 3. Contact, 03, 3050, 08. 08, boa. Pisada, Elefa, 1869. 1869, obrigado. Entra Guarulhos, 6209. Sem estar direito a Índia Alfa até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, ajuste 1-0-1-1, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1011, XNR 601, obrigado, boa noite. Dion. CP54, 3415. Contato radar na decolagem, submantém 1960. 970, 3415. Semana 1620. Apenas corrigindo, 1620, 3415, obrigado. Colônia 869, subindo ao 340, restrito, chama em Recife, 1288, alternando 260. Subida restrito 340, Recife no 288, alternando no 260, vou no 6143, agilizando a medida do possível, Juliette para o 02. Fátima. 6143, agilizando a medida do possível para o 2. Doa, boa noite, Xenia 6201, eu posso esperar a próxima. Xenia 6201, ali mantém, tá vestido na bola. Ali mantém, 1-0, 6201. E 5495 solicita manter a saída por enquanto, devido à perda do FMS. Você tem condição de interceptar radial 223 de Salvador? 223, afirmo. Afirmativo, tem um jato decolando na Dael também. Ok, então, agora vai interceptar 223 e afastar na manhã o small trip 5495. Salvador Azul 4206, para o taco, que é 2109, 3010, eu tenho na sua. Correio 4206, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, a gente chama a torre 1895, ajuste 1011. Pátio, Índia Alfa, torre 1118, do Sumar 95, e negar 1011, Azul 4206, boa noite. Bom, mantenha a posição, devido à aeronave que decolou a frente com o mesmo perfil de saída e performance menor. É 201, estou autorizado a fazer colagem. 90, minha turma 70 graus, 049. Linda colagem, é 201. Nível 200 conquista? Afirmativo, toque pela cabeça. Informação em curso Sierra. Conquista autorizado 200, 2 centenas, decola da pista 10, curva direita, arbora left, é a saída. Chama 5036, controle 1208. 200 para o Conquista, decolando a pista 10, primeira curva direita, agora é left, 5036, 1208. Seguimento correto, chame para o acionamento pushback. Entra para o pushback, acionamento. Afirma, 223 em Salvador. Mantenha a sinestra até 60 milhas afastada, onde coincide exatamente com a posição coral, aguardando transferência para o controle, para o centro Recife. Gente, já está restabelecida a navegação. 5495 agora, condições de voar na posição coral. Gente, foi coral. aguardando transferência de comunicações. Mano Coral, aguardando transferência, 5-5-4-1-5, muito obrigado. Qual item? 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6201. Torre Salvador, boa noite, Azul 4206, próxima ponto espera, dona 0, pronto. Azul 4206 ali, mantém cabeceiro 1-0. Já ganharam, manter 1-0, Azul 4206. Viatura para quantos? 7. Está em contato com a Infraero já, o Mike Fox ali. Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 04 mais. Decolagem autorizada, Azul 4206. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, decolado na sua escuta. Azul 4206, contato Roda Hunter decolagem, submanteu 350, seda Puka. Perfil Puka, ascensão 350, Azul 4206. 5415, chame Recife 251, Altana 3395. Agora o centro Recife, 1251, Altana 3395, Recife 55, boa noite. Chame Recife 251, Antena 3395. 1251, 1395, 6201. Salvador, é o 35219, para a busca, todo o Pátio 3. Cuidado, língua aqui do sol, chame o Pátio 35219. Do 4206, chame o centro Recife, 2085, Altana 2545. 2645, obrigado, boa noite. Salvador, o trip 5219. Ó, 512 PLB4 de autonomia. Apenas mandando Salvador para o táxi. Trip 5219, táxi via pátio. Uno, Índia Alfa, até o ponto de espera, antes de uma torre 1895, ajuste no 0 no Uno, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1895, obrigado, companheiro. Boa trabalho, já daqui a pouco. correr. Boa noite, trip 5219, atingido, ponto 090 para mim. E 5219, ali mantém cabeceira 10. A linha aí mantém a 10. Fico 219, livre decolagem 0, 21 70 graus, 049. Livre decolagem, trip 5219.